essa fictícia paz. Imensa areia movediça, não me afundo mais. E muitas são as calamidades do justo, puros de coração. Meu próprio Deus, um anjo seu, anda ao meu redor. Assim como Noé, a nossa arca, a nossa fé. A nossa fé é assim. Assim como Noé, e quem avisa, amigo é. Amigo é. É assim. Salve-se quem puder na lei de Lucifer. Se puder, e só os fortes sobrevivem, remando contra a maré. Assim que é, eu vou de lá e lá em forma de canção. Abri o mar com a fé, fugindo dos faraão. Não olho pra altura da estatura, olho o coração. Vou guerrear, é contra a lei da minha imperfeição. E quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Aos 31, meio de lugar nenhum, hoje eu sei. Todo tesouro é de ouro, prata bem material. Sei que não posso mudar o começo, mas posso mudar o final. Meus pés é a palavra de Deus. É mais afiada que qualquer espada. A minha senda, minha senda é. Palavra é vida. Exerce poder, poder. Penetra na alma, no jeito de ser. Transforma lobos em ovelhas, prostituto. Tem senhora ladrão, um homem bom, meu bom. É uma vitória, mas eu continuo presa nessa vida mundana. É minhas mãos ainda tem vestígios de lama. Meu passado me condena. Eu espio na carne, a cada passo em falso. Minha mente é só numa alarma. Semear, sementes vão germinar. E as que caírem em solo fértil vão se multiplicar. E se salvar, quantas flechas de veneno no ar. Meu corpo de força, colete a prova de pá. Faz meu corpo fechar. Onde se cultiva o amor, o ódio não pode crescer. Não inveje como malfeitor. São como as ervas vão murchar. Tem muito que mudar, muito que aprender. Porque uma coisa é falar e outra coisa é ser. Os meus pés é a palavra de Deus. É mais afiada que qualquer espada. Luta, minha senda, minha senda é. Palavra é vida. Exerce poder. De Nadi, uma mina MC faz um som, tipo rap do bom. A noiva do Chuck tá na área novamente. Lado a lado, rap em rude, posse mente, e é quente. Ela não está pra brincadeira, não é chegada a falar besteira. Representa a mulher brasileira, a guerreira. Visão de rua é hip hop de primeira.